Os irmãos César e Paulinho, Nas Asas de um Beija-Flor. Para mim é uma das músicas mais bonitas que surgiram nos últimos tempos, né? Eu vou recordar agora um sucesso do passado. O cantor das andorinhas, Barreirito, Vestido Colado. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Perguntar como aprendi a te amar, como nasceu nossa paixão. Eu respondo, foi milagre, milagre da natureza, que numa tarde chuvosa me mostrou tanta beleza. No portão da sua casa, enquanto a gente namorava, a chuva se aproximava, sem a gente perceber. E os pingos que caíam, o seu corpo foi molhando, no corpo a roupa colando, e aos poucos me mostrando o que eu tanto queria ver. O seu vestido molhado no seu corpinho colado me dava água na boca. Me abraçando nem sentiu que a chuva que caiu de repente te despiu sem você tirar a roupa. Sua casa, enquanto a gente namorava, a chuva se aproximava sem a gente perceber. E os pingos que caíam, o seu corpo foi molhando, do corpo a roupa colando, e aos poucos me mostrando o que eu tanto queria ver. O seu vestido molhado no seu corpinho colado me dava água na boca. Me abraçando nem sentiu que a chuva que caiu de repente te despiu sem você tirar a roupa. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Barreirito, Vestido Colado. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Uma das boas coisas da vida é comer bem, eu gosto, né? Eu gosto de comer bem num lugar assim onde você é bem recebido. Por isso é que eu tenho ido tanto no Bar do Alemão, que é um bar que, na verdade, é um restaurante, né? Tem o nome de Bar do Alemão, mas é um restaurante que foi fundado em 1902, há 111 anos atrás, lá em Itu, no estado de São Paulo, e que chegou a Brasília no mês de maio e está fazendo o maior sucesso. Virou um ponto de encontro de gente importante, né? O pessoal do Congresso Nacional, os ministros, os deputados, senadores, os grandes empresários, os artistas, os desportistas, as pessoas que gostam de um ambiente requintado, mas com simplicidade e com preço justo, viu? Aqui você não assusta com a conta, não. Pode vir tranquilo, tá bom? O Bar do Alemão tem uma grande especialidade, é o bife à parmegiana, e tem também, né, o joelho de porco, a pururuca, que é um negócio muito sério, viu? E é facinho demais de você me encontrar por lá, que quase todo dia eu bato o ponto lá, tá bom? Comida boa é no Bar do Alemão, aqui em Brasília, pertinho do Palácio da Alvorada, onde mora a presidente Dilma, ao lado do Lakeside Hotel, no setor de hotéis e turismo norte. Qualquer taxista sabe onde fica, viu? Michel Teló, amiga de minha irmã. É assim, ó. Quando a campainha toca, vou correndo abrir a porta.

maior divulgador do Brasil, Flávio Beijar aponta Wagner Simão Desce. Esse menino que eu conheço já há muito tempo, nasceu aqui em Brasília, filho de amigo meu, neto de amigo meu, e está lançando esse trabalho. E desde o início nós estamos orientando o trabalho, a gravação dele. O maestro Pinóquio fez os arranjos, né, o Moser Silva fez a preparação vocal, e eles estão fazendo com muito capricho, já está bombando na internet, e hoje é o lançamento nacional no rádio, Wagner Simão Desce. Se você gostou, você pode pedir que a gente manda para você, viu? O Flávio Beijar manda para você. Você pode mandar o pedido no programa, programacleitonaguiar@gmail.com, que a gente manda a música para você, tá bom? No próximo bloco, Juliano César, Jorge Matheus e João Bosco e Vinícius. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Vamos voltar ao ano de 1980. Em fevereiro fundava-se o Partido dos Trabalhadores, o PT, em São Paulo. Em julho aconteciam as Olimpíadas de Moscou, que foram boicotadas pelos Estados Unidos por motivos políticos. Também em julho saía do ar a rede Tupi de televisão. Em outubro estreava o cantor e compositor Cleiton Aguiar com o show Mais um Mineiro na Praça, na Sala Funarte, em Brasília. E Juliano César gravava Não Aprendi a Dizer Adeus. Não aprendi a dizer adeus. Não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores em vão são aves de verão. Se tem que me deixar, que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, e apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. E amores em vão são aves de verão. Se tem que me deixar, que seja então feliz. Mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Se o adeus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar. E amores em vão são aves de verão. Se tem que me deixar. Na trilha sonora da minha vida, Juliano César, composição do Joel Marques, Não Aprendi a Dizer Adeus. Do passado para o presente, Jorge Matheus, Colorir Papel. É o carnaval, com

que tem contato com os empresários de todos os grandes artistas do Brasil e tem também os seus contratados exclusivos, né? Você pode ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601 e contratar os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, o cantor Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, 61-9981-3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Hoje eu vou te ensinar, eu já passei por isso, eu quando eu era menino, 14, 15, eu tinha muita sarda no rosto, mas muita, as pintinhas, né? E aquilo, eu sofri o que hoje eles chamam de bullying. Naquele tempo a gente não sabia que tinha esse nome em inglês, não, né? Mas o pessoal zoava da gente. Então o pessoal me chamava de Galinha Carijó, de Cocá, de Rita Pavone, que era uma cantora famosa que tinha lá na Itália, pintadinha. E eu ficava injuriado com aquilo, aquilo me fazia muito mal, né? Um menino de 14, 15 anos. Mas depois o tempo passa, a gente vê que a sarda tem até um certo charme. Eu vou te ensinar hoje, eu sei que tem esse problema de sarda, vou te ensinar a cuidar das sardas, viu? É muito comum as pessoas elogiarem aquelas que quem tem a sarda assim na maçã do rosto, né? As manchas de coloração castanho claro ou escura, originalmente conhecidas por efélides, resultam do aumento da melanina na pele. Os indivíduos de pele clara, que é o meu caso, que sou branquelo, são os principais afetados as sardas, né? Sobretudo após uma exposição solar excessiva. Mas mesmo para quem não toma sol, que eu nunca fui tomar sol, não. Para quem já tem predisposição genética, o protetor solar deve fazer parte da rotina diária, tanto de homem como de mulheres. No entanto, nem toda mancha é sarda, sendo necessário ficar alerta com o surgimento delas. Os raios ultravioletas, os famosos UV, aumentam a atividade dos melanócitos, provocando a pigmentação. Os cosméticos que possuem derivados de petróleo podem contribuir para o agravamento do quadro. Então, se você tem sarda, não use nenhum tipo de cosmético que tenha derivado de petróleo. Você é só você ver a forma que você fica sabendo qual que é, né? O bom é usar cremes clareadores à base de ácido cógico. O ácido cógico, ou seja, ele é derivado da fermentação da soja e do arroz, é um aliado da beleza no que diz respeito ao combate de marcas escuras na pele. Para as peles com sardas naturalmente sensíveis e delicadas, o ideal é usar sempre um filtro solar com filtros UVA e UVB, fotoestáveis, dicas para proteger as sardas. Evite exposição excessiva ao sol. A melhor maneira de reduzir as sardas é evitar ficar no sol e aplicar protetor solar mais de uma vez ao dia. Reaplique o filtro a cada 2 horas. O mais indicado, portanto, é combinar o produto com o uso de camisetas e bonés, ficar na sombra, debaixo de guarda-sóis e expor somente nos horários de menor incidência solar. E você pode também fazer um peeling, né? Existe hoje até uma caneta diamantada que melhora a textura da pele, tá se deixando mais macia e uniforme. Mas basicamente, para você cuidar da sarda, é evitar o sol, né, nos horários que ele está mais agressivo, e fazer-se procurar produtos, né, que possam amenizar. E agora, é claro que a sarda tem o seu charme, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal lá do Tocantins. Eu tive, no dias 25 e 26 passados, eu estive lá em Indianópolis, no estado do Tocantins. A cidade estava completando 129 anos de emancipação política. E o governador Zé Wilson Siqueira Campos foi lá para lançar o projeto de recuperação das estradas do Tocantins, que está precisando mesmo, viu? Há 1 mês atrás eu fui lá e no caminho eu estourei um pneu e um rapaz que vinha num carro atrás de mim estourou no mesmo buraco também, né? Na volta agora, o governador Siqueira Campos já fez o anúncio do... Ele entregou para o Exército Brasileiro, o batalhão do Exército que vai fazer, e eles já estavam lá. Eu passei ontem a Arraias, passei em Taguatinga, eles já estavam lá em Taguatinga, onde eles vão fazer, vão pegar ali de Novo Alegre até Dianópolis, daquele lado, tem mais outros lugares, né? E então é realmente uma iniciativa que vai resolver o problema daquela região, porque eles não vão fazer recapeamento, não. Eles estão arrancando o asfalto e fazendo de novo, né? E o mais interessante, quem fez esse asfalto

pois eu vivo sem ninguém. Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento. A vida é tão bela quando a gente ama, tem um amor. Por isso é que eu vou mudar, não quero ficar chorando até o fim. Pra não chorar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. Só vou gostar de quem gosta de mim. No Cantinho do Rei, Marisa Monte, essa mulher canta demais da conta. Só vou gostar de quem gosta de mim. Alô, alô, nota boa de hoje é uma ripadinha do Tica Box, que dois amigos estavam conversando, e aí um falou pro outro assim, rapaz, você pirou? Quer dizer então que a sua mulher te pediu de presente de aniversário uma televisão digital de 40 polegadas, e você, ao invés de dar a televisão pra ela, deu pra ela um belo anel de brilhante, você ficou doido? Você gastou muito mais do que você ia gastar pra comprar a televisão. Ele falou, meu amigo, deixa de ser bobo, rapaz. Onde é que eu ia conseguir uma televisão digital de 40 polegadas falsa? O anel dele era de... O anel era de brilhante, coisa nenhuma, era falso, né? Se você tiver uma lorota boa dessa e quiser mandar pra mim, programa cleitoaguiar@gmail.com. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, putim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo aqui um apelo que veio lá da minha cidade, da minha terra de Coromandel. Cleiton, a minha prima Juliane Gonçalves Assunção, ela já morou em Coromandel e há alguns meses ela voltou para Vazante, Minas Gerais, para morar com a mãe, que é dependente química. Com isso, a Juliane foi encaminhada para um abrigo. Aí fomos informados que ela fugiu do abrigo com uma colega chamada Juliette, onde foram vistas pela última vez em Anápolis, Goiás, e pela rodovia Belém-Brasília. Tivemos informações que seguiam para Niquelândia, em Goiás, e em seguida para Belém do Pará. Ela tem alguns distúrbios intelectuais e completou por esses dias 15 anos. Seu cabelo está mais claro e ela tem uma mancha no ombro direito. Se alguém souber do paradeiro da Juliane Gonçalves Assunção, uma menina de 15 anos de idade, favor entrar em contato com a prima dela, lá em, a Jéssica Caroline, lá em Coromandel, com o telefone 034-8817-7150. 034-8817-7150. A menina tem a mãe, você veja que drama, né? A mãe é dependente química, ela tem alguns problemas intelectuais, de déficit intelectual, saiu com uma colega, está andando pelo mundo, uma menina de 15 anos, exposta à maldade do mundo. Aí, se você souber do paradeiro da Juliane Gonçalves Assunção, por favor, avise para a Caroline, ou então avise para a gente aqui no 61 9981 3601.

Relembrando Goiás, Cleiton Aguiar, meu coró. Coró é o termo carinhoso que a gente se refere à nossa cidade de Coromandel, né? A frase irretocável de hoje é da sabedoria popular. O homem mais importante na vida de uma mulher não é o primeiro, mas sim aquele que não deixa existir o próximo. O homem mais importante na vida de uma mulher não é o primeiro, mas sim aquele que não deixa existir o próximo. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Tony e Tiago. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã é dia do programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar para todo o Brasil e para todo o mundo pela Rede Brasil de televisão. Em muitas cidades você assiste no canal local onde passa a Rede Brasil de televisão. Em outros você assiste pelo canal C1 da Parabólica. Você pode assistir também pela Claro TV, pela TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, breve na Sky e direto no site rbtv.com.br. Tem gente no mundo inteiro assistindo o meu programa. rbtv.com.br. Toda terça-feira às 11 da noite, repete no domingo às 10 da noite. É um programa de entrevistas com uma hora de duração, sempre com entrevistas muito interessantes, né? Rede Brasil de televisão, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, terça-feira às 11 da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Tony e Tiago, Lembranças. Mais uma noite em claro, perdido no tempo. Lembranças são fantasmas no meu pensamento. Noites tão vazias de arrependimento. Seu cheiro impregnado em nosso apartamento. Fotos velhas num balcão, nas nossas férias em Milão. Você sorrindo das minhas brincadeiras. Por que se foi sem me avisar? Tão alto pra não te alcançar. Não tenho esse poder de tocar as estrelas. Mas uma vez chorei embaixo do chuveiro. E a água não lavava esse meu desespero. Até pedi pra Deus me tirar desse mundo. Só pra te sentir apenas um segundo. No boxe embaçado surge um coração. E você desenhou me jurando paixão. O coração se apaga com o passar do tempo. Difícil é te apagar de dentro do meu pensamento. Fotos velhas num balcão, das nossas férias em Milão. Você sorrindo das minhas brincadeiras. Por que se foi sem me avisar? Tão alto pra não te alcançar. Não tenho esse poder de tocar as estrelas. Mas uma vez chorei embaixo do chuveiro. E a água não lavava esse meu desespero. Até pedi pra Deus me tirar desse mundo. Só pra te sentir apenas um segundo. No boxe embaçado surge um coração. Que você desenhou me jurando paixão. O coração se apaga com o passar do tempo. Difícil é te apagar. Mas uma vez chorei embaixo do chuveiro. E a água não lavava esse meu desespero. Até pedi pra Deus me tirar desse mundo. Só pra te sentir apenas um segundo. No bloco sem passado surge um coração. E você desenhou me jurando paixão. O coração se apaga com o passar do tempo. Difícil é te apagar de dentro do meu pensamento. Thank you. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Tony Thiago, Lembranças. Gostou? É só pedir que eu toco de novo o telefone do ouvinte para você ligar de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. É o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você pode pedir e deixar recado para qualquer programa da Rádio Estúdio Brasil, viu? Eu mostrei uma dupla nova e vou trazer agora na Faculdade da Música dois grandes mestres, né? É uma das maiores referências da música sertaneja. Eles criaram um ritmo chamado pagode. Não é esse pagode de samba, não, né? É o pagode sertanejo. E a Faculdade da Música vai apresentar esses dois grandes mestres. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Esse aqui vocês têm que tirar o chapéu. Senta, fica caladinho e presta atenção. Tião Carreiro e Pardinho, Amargurado. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com uma riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofreste, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. Com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te possa ajudar. A Faculdade da Música apresentou os mestres Tião Carreiro e Pardinho, do Dino Franco e do Tião Carreiro, Amargurado. Essa música é um clássico, né? Toda roda de viola que tem, alguém canta essa moda e todo mundo sai cantando junto. O José Luiz Moreira, Cleito, sou seu fã aqui na cidade de Congonhal, em Minas Gerais. Ouço todos os dias pela rádio Super Rádio 90 FM de Pouso Alegre. Mande essa música para minha mãe Cida, meu pai João e a família, e para meu amigo Gustavo e família. Ô Zé, um abração para você, um abração para a turma boa aí da 90 FM de Pouso Alegre, para toda a audiência nossa nessa região que é muito grande. A música do Gustavo Lima. Desde o início você esteve tão presente, e eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo,